Demorei, mas cheguei, pode crer. Eu sou do Artier e mando pra você. Estou aqui, tô firme, já gravei a palavra do Senhor na tábua do coração. Não tô cantando à toa, quero ver sua pessoa do lado do bem. Aí Satã, vem, vem. Hoje nome velho, quero ver Cristo. Dá um sumiço, hein, mano, pense nisso. No livro da vida, seu nome tem que estar incluído. Eu tinha morrido, mas hoje eu vivo em Cristo. Hey, ho, e Cristo é quem vive em mim. Vamos louvar a Deus e agradecer pelo seu infinito amor. Nos salvou, entregando a morte o seu próprio filho. E mesmo assim, muitas pessoas não tão nem aí. A gente como se nada tivesse acontecido. Brinca com o perigo, mas lembre-se disso. A vida passa como um sopro, pense a respeito. Depois de morto, não tem mais jeito. No mundo dos mortos não se pode louvar a Deus. Mas em vida sim, seja de Deus, venha pra Deus. Desde meu Senhor, por onde Deus mandar eu vou. Redentor digno de todo louvor, glória. Credo seu nome por toda a eternidade. Em nome de Jesus que cai agora as potestades. Nem caça, nem seta, nem dado inflamado. Que manda o diabo num servo remido e lavado. Que pelo sangue foi salvo, eu creio, ano tem poder. E toda armadilha do mal contra você vai perecer. Pode crer, creia no santo nome do Deus Pai. Que há mais de 2000 anos converte a maldade em paz. Pra te catar tem, pra te ajudar. Nem vem, nem sei, nem tem. Irmão, eu fujo disso, o mundo tá um lixo sem Cristo. Mas sou capaz e vou correr por Deus, por você, pelo Artier. Ei, corra pelo bem, não pelo mal, senão pau.